tinha tudo pra dar certo, nós dois. Mas pena, cê nunca me deu um oi. Cê me deixou apaixonado, e o pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitado, mas eu já sou seu namorado. Sem você saber, eu beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. Dói demais saber que é só uma ilusão. Não passa da vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. Dói demais saber que é só uma ilusão. Não passa da vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. E você não. Você não. Você não. Você não. E pra cantar comigo, convido ela, minha amiga, Fran Santana. Ai, meu coração. Dá certo, nós dois. Que pena, nada nunca me deu oi. Cê me deixou apaixonada, e olha que cê nem fez nada. Não quero ser precipitada, mas já sou sua namorada. E sem você saber, eu já beijei a sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu não moro com você e você não. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu não moro com você e você não. E você não. E você não. E você não. E você não. Obrigado, Naldo. Beijo, meu querido. Tamo junto. Ai, meu coração. Valeu, Fran Santana, tamo junto!